comunicação DS 2000 direto Duna, altímetro 10 no 5. Se possível, autoriza, coordenar a autorização nível 380. 38, eu irei entrar em contato com o Centro Recife e já volto. Obrigado. Passando 2 anos 5 e descida 7-0 com a Romeu. Identificação, desce 3 mil pés direto posição Duna. 3 mil direto posição Duna, 6310. E perdão também ao TAM 3662, o altímetro é 1015. Confirma? Altímetro 10-15. 096 da Goa, sem identificação, desce 4 mil pés, direto posição Duna, altímetro 1015. 4 mil pés, direto Duna, 1015, graças, 096. Salvador, Gol 9081, portão 5 para o push, desce estacionamento. Livre no 5, senhor, chame táxi Gol 9081. Livre, chama para o táxi Gol 9081. Controle, o 3662 está autorizado para o movimento? Afirmo, livre, LS. 3662. Localizador e avistando, TAN 3662. Gente, 3662, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal 62. Recebido, 3662. 3662, meia dúzia, 3662, meia dúzia, boa noite. Boa noite. PM310, autorizado 2000 pés, livre LF, chame localizador. 2000, livre o ILS, chamará para a sua 3662. Salvador, voo 9081 para o táxi com 196 a bordo, autonomia 0354, alterna Galeão. Ok, Aduno 960354, Galeão 9081, táxi aprovado, pátio e Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no 5, no ponto de espera torre frequência 118.62, senhor, ainda sem sucesso para contato com o centro para recoordenar o 380, o ponto de espera 1862. Gente, pátio em Índia para 10815, 18186, eu vou 908 na coordenação. Salvador, é o San 3662, livrou via Eco. Boa noite, San 3662, táxi aprovado via Alfa, ingressa Juliette, após esquerda para o pátio 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, San 3662. Alfa, Juliette, pátio 3, San 3662. 390, completa LF, torre 118, 62. Estou no localizador, agora completa 18663, 10. O gol 1096, desse mantém 2000 pés, autorizado LF, pistão no zero. Chame no lock. Para 2000, autorizado LF no zero, reportar o localizador 096. Salvador, boa noite, bom 9081. 9081, botar para radar, foi o 380, perfil da EL. 380, perfil da EL, 9081. 9-6. Complete, aproximação, chame torre 1086, composto. 186, voo 1096, obrigado, boa noite. Boa noite, Oxiné 6310, autorizado Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette 612, 6310. Direitinho, passageiro 2224, com informação Romeu, parecida. 2224, boa noite, voo em Mari, ajustou o tímetro no 095, desça para o nível 050. Vigilância radar. Desça 050, voa Mari 2225, pedi a solicitação se possível, tá? Oi, TAP. Gente, 2224. Quilo Lima, prossiga no corredor forte. Ou Quilo Lima, confirme a altitude? Positivo. Salvador, muito boa noite, voo 109. 096, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 05, 096. 9081. 9081, passa nível 260. Está no centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 1-3-3-2-5, alternado. 1-3-3-2-5, obrigado. Controle, passageiro 2224, pode prosseguir descida? Isso para 2000 pés, estou tímido no 015, informando o localizador. 2015, informarei no localizador 2224. Boa noite, 3858, informação em curso Sierra. Para Fortaleza, eu tenho o nível 370 já aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. Pronto para a cópia, 3858. 3858, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, Viatra, Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto nível de voo 370. Decolada pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti, controle 120.8, aciona 5003, 3858. Pernambuco, vou preparar a posição no 0, curva esquerda, na saída bomba, transmissão 2, controle 208 e aciona 5003-3258, coisa número 3. 5003, cotejamento correto, 3858, portão 3, sim, chame e puxe para questionamento. Agora quando pronto, tá, 3258. Stock ident, clear via both arrive, distance to 4,000 feet, QNH 1015, radio surveillance. Down to 4,000 feet, QNH 1015. Salvador, muito boa noite, 5518 à noite, olha o ponto ideal, está atendendo a SEAD. 5518, boa noite, ação identificação, autorizado chegada a mar, desce inicialmente para o nível 050. Eu estou tímido no 015, vigilância em radar. Se desejar, voo ITAP. Então, já autorizado pelo senhor, vai até os 5050 na prova de ITAP. Controle Salvador. Está passando Kilo Kilo Lima, está com proda Interlagos, autoriza da presente rotatória? Vou em rotatória, informe visão ao aeródromo. Ciente, né? Estrela na 3, exatamente de volume 70 na ponta. Estabilizado em ILS X do pista 10, 2224, passagem. Complete, aproximação, chame 2386, bom pouso. 286, obrigado, até daqui a pouco. Prossiga. Autoriza de manter essa velocidade até bem próximo de Irã. Até a próxima ITAP. É ITAP só, ok? Ok. Obrigado. Comandou para Papatango Kilo Kilo Lima, tá visual com o campo. Ciente, aguarde defesa de comunicações. Ciente. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Xanero 6310. Ciente da informação Sierra, tá no Kit 62, de autorização Recife 390. Número 3110. Sierra correta, 350, tem aprovado, o senhor está pronto para a porta. Oceanema 310, autorizado para Sierra Brava Romeu Foxtrot. Via Trevisk 58, nível de voo 350. Decolo da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120.8, aciona 5001, Oceanema 310. Autorizado Recife 350, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Caju, procure 58. 208, controle 5001, transponder 6310. 5001 no cotejamento correto, Xenome 310, portão 612, chame pronto para o pushback, Xenome. Chamará. Passaredo 2224, autorizado táxi de Alfa, ingressa na Juliette, após a esquerda para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Passaredo 2224. Alfa Juliette, atento ao sinalizador e a movimentação do pátio 2224. Aprovado para o Chibag Assinamento, chame pronto para o táxi, é 3858. Autorizado, nosso posicionamento, encontrará para o táxi, é 591, voe Bonfi, ajusta o altímetro no 0, 1, 5, desça para 4 mil pés, pés o 5591. Desça para 4 mil pés, 5591. Terra 246 para 1970. 6316, sua identificação, autorizado de chegada a Bonfi, foi para Bonfi, desça inicialmente para o nível 170, ajustou o time, turno 0 no 5. Para Bonfi, 170, com 2563. Papa 083, reduce your speed to 210 knots. Reducing the speed to 1 0 knot there, Papa 083. Tipo 5218, desça para 2000 pés, está o altímetro no 095, informe o localizador. No 095 até 2000, chamará estabilizado o localizador. Positivo, 5591. Grato. Vai pedir no 706313. Três a três, desça para nível 050. Para 050, 6303. Tá com 146 no POV, João Pessoa, 4 horas. São 3858, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera que está no 0, ajuste no 015. Deu ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal, meia dúzia, tem 3858, tem um bom voo. Europa 083, descend to 3000 feet, QNH 1015. Continue to 3000 feet, 1015, 083. Europa 083, maintain pressed heading, limit localized course. Maintain pressed heading, Europa 083. Está estabilizando no localizador. 5218 da tripe, complete a aproximação, chame torre 186, bom pouso. Torre 186, obrigado, até daqui a pouco. M3 3, desça para 4000 pés. Para 4000 com 1093, com estão 1015, ou 6393. Positivo. Localizer, Europa 083. 083, turn left, heading 150, report localized call. Turn left, heading 150, call, you want to start the localizer, Europa 083. Positivo, 5591. Localizer now, Europa 083. Roger, descend 2000 feet, Europa 083. Down to 2000, Europa 083. Yeah. Italia Lester, Europa 083. Europa 083, complete approach, contact now Soto Tower, 11860. 11860, vai. Controle Salvador, boa noite, Altan 3258, passa 1900 para 370, na Momo. Contato radar, sobre nível 370, perfil Momo 3858. 3258, 370. Essa informação certa para autorização Fortaleza 370. 1096, autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, via Abra Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto, nível de voo 370, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, controle 1020.8, Transponder 5011, voo no 096. Autorizado para Fortaleza Serra Brava, Tratulo, e a Perizulu 19, Bangu, Abucu, depois direto Fortaleza, nível 370, e fala da 10, curva esquerda na Momo, Froti. O controle 1208 e o Transponder 5011, voo 1096, na posição 5. 5011, contingimento correto, gol no 096, portão 5, chame pronto para o pushback, senhor Messer. Sim, senhor Messer. 5591, desça para 3.000 pés, trip 5591. 5591 para 3.000 pés. Salvador, boa noite, trip 5219, Lisboa, sua escuta. Trocado, trip 5218, autorizado táxi via Alfa e Juliette. Após Juliette, ingresso à esquerda, faixa 3, atenta ao sinalizador da Gripate. Trip 5218. 7, trip 5218. Tuduna para 2000, está autorizado o processamento para o... Autorizado, sistema 3.1.3. É a 3.1.3. Pesador 6313. Sete aproximação, chame torre 1086, bom pouso. Desce até a volta gráfica 6313. Tip 5591, eu desço para 2000 pés, ajuste no 015 e informe o localizador. 2000 pés, 015, chamaremos o localizador 6591. 612 Livre, chame táxi, fechamento 6310. Livre, 6310.